Webjet 6700, poderia confirmar a hora do seu voo, senhor? Aí seria... Deixa eu só checar aqui, peraí. Ah, senhor, eu tô checando aqui com a empresa e a nossa decolagem seria o 00, pensei que fosse agora às 45. Só pra gente adiantar a nossa decolagem. Ok, senhor, sem problema. Não, se eu tiver, eu copio. Obrigado, senhor. Afirmativo. Objeto 6700, Salvador, para o Sierra Bravo Golf Lima, nível 340 autorizado, apresolou no 4 de a posição Tokim, após a Peralfa 317. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da L, transição Bless. Controle 1 no 9.8, aciona 5424, objeto 6700. 340 para o Rio de Janeiro Galeão, pela Ampere Zulu 1-4, após a Peralfa 317, da El Bless, é a saída, decoda 1-0 com curva direita, 119.8 ao contorno de saída, o transponde 5424, objeto 6740, ou melhor, 6700. 6700, protegimento correto, transponde 5424, chame pronto para o curso de acionamento, confirme somente o seu portão. Nós estamos no 62. avião 96749, Cente, do Antigo Delta, solicita descer para Guarulhos. Disponível Guarulhos, senhor. 340. Cente, guarda, coordenação. Sete, pronto para cópia? Pronto. Jet 6749, Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 340 autorizado, superior whisky 58, decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída gole, transição gonza, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5423, objeto 6749. Autorizado Guarulhos 340, pelo Isco 58, decolada 10, primeira curva à direita, saída gole Gonza, controle 1935, 5423 ao transponder, 6749. 5423, cotejamento correto, objeto 6749. O Centro Recife nos pergunta, senhor, se o senhor tem condições de operar com o IRS CAT 2 de Guarulhos. Negativo, 6749. Negativo, sente, só um minuto. O Centro Recife acabou de nos ligar, nos falando que Guarulhos estava fechado e agora ele está operando o CAT 2, senhor. Por gentileza, antes da decolagem, dê uma olhada com a companhia a situação de Guarulhos, ok, senhor? Sente no 4, chame para o posto de saneamento, por gentileza. 4, chamará.